Salvador, muito bom dia, Azul 4463, informação Tango, autorização Ilhéus, 180. Avistado, cruza o campo sobre a vertical da piscina 735, seguindo via litoral sul, aguardando transferência. Autorizado cruzamento pela 17, vai via litoral, aguarda para transferência até o meu golfe. No 8.95 para coordenar o pouso lá e tem um pouso. Ouro no 895, Guardião 01, obrigado. Torre Salvador, Guardião 01. Fechei, Guardião 01. Guardião 01. Vou falar sobre o Tuatu. A intenção é realizar um toque do parque do Graé, dar um ajuste e chamar para a nova decolagem. Gente, o Guardião 01, reporte quando visual com Robson 44, próxima cabeceira no teste, usando a cabeceira no teste neste exato momento, ok? O Guardião 01 dá presente para sair direto parte do Graé, reporte na curta. Volta lá na curta, Guardião 01. O hotel o meu Golf comprou a do farol de Itapuã, transfere o controle 1208. Transfere controle do farol de Itapuã até o meu Golf. Salvador, Guardião 06, liga a frequência para a coordenação de tráfego local e tem uma porra. Obrigado. Taxi, contorno Pati 1, Índia, ponte para a piscina 0, chama a torre, 1895, quer negar no 0 no meio. Barro meu hotel, Romeu Golfe, prossegue em condições visuais na proa do farol de Itapuã, confirma a intenção do voo. Já está no farol de Itapuã, vai manter condições visuais 500 pés, sobrevoa a Maralina. Positivo, intercepta a linha do litoral, o Hotel Romeu Golfe para Maralina. É, vai manter visual no litoral, o Hotel Romeu Golfe. Empresário Ilhéus, conforme rota, plano de voo nível 180, decola da pista no 0, primeira curva à direita, perfil de saída coral. Transponder 0275, aciona controle em 1208. Debatido Ilhéus, rota do plano 180 nível, decola zona 0, curva pela direita, saída coral, aciona 0275, controle 208, azul 4463. Protegimento correto, reporta plano está na posição 01 no 4463. Muito obrigado, 447. Também do eixo 1028 na final para o Parque do Graé. Média Guardião 06, autorizado, vento 120 graus, 12 nós. Tem confirmado apenas um toque arremetida? Afirmo, é o toque e chamar para uma nova arremetida. Para fazer uma vista aqui no equipamento. Gente, o Guardião 01, reporte no solo, Guardião 01, controlado. Contará no solo controlado, ou não? 556, decolado aos 57, controle 120.8. 208, gol 956, bom dia. 790.0, boa tarde, ali mantém pistola 0. Sael Leda, Irume está passando 1710. Bom dia no 556. Contato radar na decolagem, só manter nível de voo 360 na saída da El. Nível 360, pode voar direto da El, gol 1 no 556. Após 2000, direto Leda. Direto Leda, gol no 556. Opa, 4076, desce para 3000 pés, ajuste no 0 no meio. Zero vento, 130 graus, 12 nós. Iniciado. Oi, Salvador, Guardião 01 está no solo. Quando pronto, quando estará a nova decolagem? Presidente, Guardião 01, chame novamente o novo plano. Guardião 01 solo 001 no 500. Controle Salvador, você, eu vou. 9962, a senhora identificação desce ao nível de voo 050, voando Mari para em Mari, recebe a chegada e descevia a chegada Mari. Brando Mari, Mari, recebe a chegada do 962. Voa voo 790, decolando, faz coisa. 790, voa contato radar, sobe mantém em nível de voo 370, via saída PUCA. Ok, solicito 35, por favor. A gente suba inicialmente restrito ao 350, aguardando sinais. 350. Atingindo 4 mil pés, Bravo Fatango. Bravo Fatango, mantenha 4 mil pés. 3295, chama agora o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 133, decimal 25, bom voo. 3325, obrigado, já 3295. Controle azul 4072, queria confirmar tráfego, posição 12.33, abaixo. O 4076, um tráfego de conhecimento, mantendo a linha do litoral, é uma asa rotativa, está na posição de 1 hora 14 milhas, mantendo 500 pés. 356, acione identificação, desça ao nível de voo 060, via chegada Mari. 060, via Mari. Eu tenho o meu Golf. Para o meu hotel, o meu Golf. Era o meia sente ao ferro, meu Golf, que está se passando próximo de Ondina e mantendo 500 pés. Positivo, prossegue em regresso a Salvador, 06. Qual através do Parque Pessoa Sul? Autorizado o procedimento por azul 4076. Positivo, 4076, está autorizado, descida para 2 mil pés, ajuste no zero no meio, autorizado a final do procedimento, reposto estabilizado. Negativo, para 2016, autorizado, reposto estabilizado 4076. Salvador, voo 962, informações de acidente, pedido para o destaque. 9962, autorizado em SAP desse dia. Obrigado, o Papa Romeu Bravo Alfa Tango completa a esquerda na proa 180, limite permanece. Esquerda 180, Bravo Alfa Tango. O Telé, estado 6356. Gente, mais à frente, após ETAP, será autorizado 6356. Autorizado, Alfa Tango, descida está autorizada até 3 mil pés, ajuste no 0,16. 3.1016, Alfa Tango. Alfa Tango completa a esquerda, para interceptar o localizador para o A120. 120, Alfa Tango. Alfa Tango, 3.2016, aciona identificação, esse é o nível de voo 070, via chegada Mari. Vadião 06, chama Torre, frequência 1 no 8 decimal 95, composto. Do 4076, informa o tráfego de asa rotativa, está próximo ali à posição Duna, mantendo 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. 4076. A gente mantém a linha do litoral, reporte vertical do farol de Tapão, Guardião 06, o time entrou no 06. Vai reportar, 06. A gente confirmando o caso que é um erro, 04 a bordo? Afirmo. Chegada, o 32 no meio. Informo o tráfego Guardião 06 aqui sobre a vertical do farol de Itapuã e espero o Officer 55, o Guardião 01. Reporte quando visual com tráfego após a decolagem. Após visual com tráfego após decolagem. Guardião 06, informo o tráfego Guardião 01 decolando da 197, o Alfa CA 50. Reporte quando visual com tráfego decolando da 197, ok? Já está na vertical de Itapuã, o 06. Observar o tráfego, a intenção é Graham, direto setorizado. Estimativo, mantenha o setor aguardando o Guardião 06. 06. Guardião 01, fora do solo para o sul. Excelente, o Guardião 01. Decolado aos 05. Reporte quando visual com Guardião 06, mantendo separação visual, aguardando transferência. Passará visual com Guardião 06, aguardando transferência, Guardião 01. Autorizado Maceió conforme rota, plano de voo nível 350. Decola da 10, primeira curva esquerda, destino saída Puca, Jamo, Caju. Transponder 5577. Controle 120 decimal 8. Conta sobre Duna. Chamará em Duna, o próximo. Voo 1790. Chama agora o centro Recife, frequência 125 decimal 45. Secundária 126 decimal 85, com voo. 2685. 2685 a secundária. 076, ajuste no 0 no 6, tem pouso autorizado, pistão no 0, vento 1,30 graus no 0 nós. Nove pouso no 1,0, azul 40,76. Azul 4076, informa o tráfego, setor sul, o guardião 06, um Alfa CA 55, tráfego da polícia local, irá efetuar um pouso parado em cabeceira 35, não interfere com a aproximação. 40,76. Segundo tráfego, o Guardião 01, o Alfa CA 50, se afastando do campo pela linha do litoral sul, também não interfere com a aproximação, o Azul 4076. Passando do Dona, o Bravo Fatango. Bravo Fatango, chama a torre, 118 decimal 95, bom pouso. 7895, graças. Torre Salvador, Papa Romeu, Bravo Fatango. Rádio 06, tráfego avistado, autorizado para uso parado, cabeceira 35, o vento 120 graus, 10 nós, tem interferência com este da 10. Quem é que vai informar na cabeceira 35, o Rádio 06? 16, está autorizado, final do procedimento, reporte estabilizado. 2,5 vai reporte estabilizado, gol 962. 2,000 pés, o gol 962, vai efetuar o X-ray ou isso? X-ray. De 2.000 pés, 1.0 no meio, ajuste. 2.000, gol 962. Então 3.2, 1 no meio, está livre de descida até 4.000 pés, ajuste 1.0 no meio. 4.000, 1.0 no meio, pode considerar 5.000 em TAP? Considere, 0.50 em TAP. Controle do Lador, Guardião 01, parque sobrevoo na vertical de Piatã. Positivo 01, mantenha as condições visuais, não recebo o transponder, verifique o mesmo. Para informação, temos o Robson 44, próximo a Leondina, 500 pés, efetuando ali na linha do litoral voo. E temos o Mike Juliet Romeu, também outro Robson 44, está em cima do Humaitá. Dentro dos dois tráfegos, permanece Epiatã, 500 pés, cercado Mondo Charlie, Guardião de Boca. O hotel Romeu Golf prossegue para Iguatemi a 500 pés de condições visuais na disputa permanente. O Alfa Tango Tango, Controle Salvador ciente, acione identificação, mantendo o nível de voo 100, o contato radar está estabelecido agora 67 milhas nordeste. O senhor vai manter a prova aí para modificação após? Positivo, mantenha 100, pro do VOR, reporte descida. Boa Azul, 4076, perdão. 4076, ataque via Alfa, reporte em Estúdio Lima. Via Alfa. Calma, Azul. Tráfego de asa rotativa não vai interferir na sua aproximação. Ciente, o 962. Bravo Alfa Tango, pouso autorizado pista 10, vento 1, 10 graus, 12 nós. Ciente, livre pouso 10 graus, Alfa Tango. Controle Salvador, Guardião 01. Firme. Guardião 01. Prossiga 01. Atenção, é abandonar o litoral, seguir para o Parque Tecnológico aqui na, na Avenida Paralela e efetuar um pouso com Concorde. O Guardião 01, o Parque Tecnológico fica entre o marcador externo e a cabeceira, positivo? Afirmo, tá? Está aqui no través do Guardião, na posição que nos encontramos nesse momento. Está do lado de São Cristóvão, aqui de Alphaville 2. Agora, para cruzar o eixo, no momento não será possível. 01, não temos três tráfegos em aproximação. Está aí. É um 737-800, um 2318 e um 320. Não será possível após a estabilização desses três tráfegos. Ok, graças. Principalmente a linha do litoral 01 aguardando autorização. Mantendo a linha do litoral aguardando autorização, Guardião 01. Alfa Tango, a descida está autorizada até o nível de voo 050. 050, Alfa Tango. Bravo Alfa Tango no solo 12, direita no 211. Direita no 211, tá bravo. Autorizado o ISO 00? Positivo, 2.500 pés é postado. Autorizado o ISO, obrigado. Alô, Bravo, Alfa Tango, Lucro Anadão. Tarde, voo 962, final, taxado, checado. Voo 962, ajuste no 096, puxando a estimação, guardando instruções de pouso. Guardando instruções, voo 962. São para 210, nós. 210, nós, o 132 do documento. Controle Salvador, Guardião 01 está aqui no litoral, em Piatã. A questão agora é, quando possível, seguir para o Parque do Grande. E o 01, ciente. Em regresso para Salvador, chama agora a Torre 1 no 8995, o 01. Tudo no 8995, Guardião 01. Voo 962 estabilizado, torre 118, decimal 95, com pouso. Estabilizado, pouso, 190, voo 962. O voo 962 informa o tráfego no setor sul, Alfa Sierra 50, é um tráfego da polícia local, não interfere com a aproximação. Foi cheio para avisar com o tráfego, voo 962. Voo Salvador, Guardião 01. Guardião 01, ajuste no 0 no meio, confirma intenção. Realizar mais um toque aí no Parque do Grande. Realizar o comboio da Luna curta final da pista no zero. Afirmo. Após o tráfego, cruza a retaguarda do mesmo, atenta a estreia de turbulência, aposta na curta final para pouso no Parque do Grande, Guardião 01. A retaguarda do tráfego, atenta à esteira, reportará na curva final para o Parque do Braga, Guardião de Bono. 354, autorização, máximo 380, Quaratango. Ok, 6254, aguarda a cópia, o ajuste no 096, boa tarde. Boa tarde, 096, seria a saída prevista, senhor? Saída da El. El, graças. O mantente em condições visuais, o Romeu de Cabrago, reporte para o Gabar. Tem alguma posição no Pato 3 para o Brau Satã? São de 12 horas a 2.500 pés, está a 6 milhas. 6 milhas, é 2.318, estabilizando agora. É, 670 nós, o Pato 3, 2.56. GLS, final 6356. É 356, completa final, torre 1 no 8.95, bom pouso. 8.95 a torre, final 6356, obrigado já. Fritaxi, Índia Alfa, até o ponto de espera. No ponto de espera, 1.895, ajuste no 096, 4.463. 0.96, Índia Alfa, ponto de espera, 8.95, ajuste 4.463, igual. 4.076, ingresso Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, portão 3. Mil pés, reduza para velocidade de aproximação, autorizada final do procedimento, é postado. Para no solo controlado, é só realizar mais uma decolagem aí para checar de equipamento. A gente chama novamente o Guardião 01 para o novo plano aqui. Ou não. Fica bravo, mantém a linha do litoral, condições visuais, informa que temos um Robson 44 sobrevoando ali a região do Iguatemi. Atente ao mesmo, o meu trabalho. Atento no perfil da IEL, o centro da 1208 é o controle de saída e o transponder 50 no 2, o gate é o 06, o Oceané 6254. Tá correto, chame pronto, portão 612. Chamara pronto, 6254. 4463, boa tarde, mantém o ponto de espera. Ok, 4463. Tá cópia, o ajuste no 096, é que sanguíneo. 864, autorizado para o Chibé, acionamento, portão 5, chama saco. Autorizado, chamando o saco, 864. Tango Índia, confirme o nome da localidade. Solo, 962. Mocha M356, pouso autorizado, bicho no 0, vento 130 graus, 10 nós. Eu repouso no 0, chama M356. Guardião 01 no... Pousou? Eu guardião 01 no... Na pousada, então é... Agradecer. 701 no Soluz 17, frequência livre, chamo novamente Guardião 01 para o novo... Para a nova decolagem. Até mais. Siga o hotel Romeu Golf. Aqui no transponder, não recebo mesmo. Sente, reporte vertical do farol de Itapuã, mantendo a linha do litoral sul, aguardando para cruzamento do campo, hotel Romeu Golf. Reportará no farol de Itapuã para cruzamento, hotel Romeu Golf. Corre, bom, boa tarde, TAM 32, 16, final no 0. TAM 32, 16, boa tarde, ajuste no 0, 16, informa o tráfego setor sul. Asa rotativa, não interfere com a aproximação. Aguarde instruções de pouso, tá 32 no meio, número 2. Guardando no meio. 05 no transponder, o Exxon Wind é planinho. Plat se encontra, eu perdi. Chame a torre 1.1895, ajuste no 0 no meio, eco sanguíneo. Da Juliette, voo 9.62. No 9.62, ingresso a Juliette, portão 3. posição 3, Gol 9, meia 2. Um estacionamento na 09 ou 62? 62 e 93, portão 9, autorizado para estiver estacionamento, chame táxi. Oxe, M356, solo 19, direita, agilizando no 21, décimo 1. Agilizando 21, no 6356, já. Tá 32 no 6, posta de água. Reporte. Pega o meu Golf, que o farol está voando, está vindo logo drenado na final. Atente, hotel meu Golf, cruzando o eixo da 1-0, retaguarda do Airbus da TAN, atento a estreia de turbulência, reporte para pouso na RMAR na curta final. Estou exato na causa da aeronave, reportará na final da RMAR o hotel meu Golf. Estão 3-2 no meio, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-50 graus, 1-0 nós. Autorizado pouso 1-0, estão 3-2 no meio. Guarda-copio, ajuste 1-0 no meio. Mike Romeo. Alugou 1864, pronto para o táxi, na perna Salvador, 2:30 autonomia, com 1-3-1 na aberta. Ok, livre táxi em frente, pátio Índia Alfa até o ponto de espera, no ponto de espera, chame torre 1-1895, ajuste 1016, uma boa viagem, 1864. Frente, 1016, pátio Índia Alfa, ponto de espera 1895, bom, 864, obrigado, bom dia. Olá, Salvador, bom dia, chama 6356, Librão. 6356, táxi via Alfa, reporte, Anxia Juliette. Alfa, Anxia Juliette, 6356. Mike, Romeo, Alfa, golpe. Serra Novembro, para Grupo Zulu, Cachoeira. Decola a pista 17, decola da INRIMAR, em coordenação com a Torre 1-1895, 500 pés. Comprou a Norte, controle 208. Transponder 0146, Mike Romeo Alfa. 32 no meio, solo de 21, direito no 21. 21, Ana, tá 32 no meio. Prossiga, Romeo, acho que é bravo. Você vai estar sobre o Eco, eu lembro que é o seu circuito para pouso, extensão do pátio 3, o Romeo acho que é bravo. Entende, a intenção é direto, pátio 3. Sim, aqui, senhor. Linha do litoral sul, reporte para o cruzamento do eixo da 17, o Romeu, acho que é bravo. Aciona... Confirme o transponder acionado. 0116, senhor. Gente, aciona o 04 no meio, ok? Que está aqui na ficha do senhor. 04 no meio. Então, eu podia confirmar a frequência do solo? 1-2-1-1. Azul 4463, autorizado decolagem, pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 5 nós. Livre decolagem, 1-0, azul 4463. Azul 4463, jogou 1864, 4-0, 1-0, pronto. 3-2 no meio, ataque de via Alfa, reporte, Anxia Juliette. Alfa, Anxia Juliette, 3-2 no meio. Pronto. Goleiro 864 ali, mantém pistão 1-0. Ali, mantém 1-0, 1864. 3:30, Altana, Guarulhos. 6213. Aguarda para o táxi, observe a aeronave da companhia ingressando neste momento no pátio para o portão 7. Após o mesmo, prossegue o táxi, pátio mundial, para o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 1895, o ajuste 1096. 6213, com boa viagem. 6-4-2-1-3, vai aguardar a nossa companhia ingressar na 7. Após o prossegue de aí, já 2-1-9-5-0, chega até 2-1-3. O Michael Melf está visual com o hotel, o meu golfe acabou que pousa na RMA? Gente, aposto para decolagem, Michael Melo. 4463 decolado, 23, controle no 20 decimal 8. 208, obrigado, boa tarde, azul 4463. E pode prosseguir o táxi Juliette, portão 1, 32 no meio. Silene Pontão, 3216. Radar, só mantém nível 180 na saída Coral. Coral, atenção 180, azul 4463. Hotel, meu gol, frequência livre. Michael, meu alfa, vento 130 graus, 7 nós, reporte fora do solo. Tec Tango Índia, aguarde para decolagem. Recebeu através do da torre. Boa noite, 64, autorizado a decolagem, pista no zero, vento 140 graus, 8 nós. Autorizado a decolagem no zero, bom 864. Romeu, acho que é bravo, não escuta? É por quê? Confirme a posição? É através do vetor aqui, senhor. Tempo portal 132 no meio. Autoridade, vou seguir direto para o pátio 3, o vento 120 graus, meia dúzia de nós, fique atento às viaturas e as torres de iluminação, ok? Sim, bravo. Você tem como realizar o apoio da entrada? Boa tarde, papapá, torre é o Michael Alfa, tá fora de solo, senhor. Pronto, Michael Alfa, decolado 225, proa norte, transfere controle 1208. 208, grava, grava. Oi, Salvador, muito boa tarde, Xené, 62. 6213, ponto para a Nanete, pronto. Motor, já correu, boa tarde, papapá, Michael Alfa. Aqui é o meu alfa, prossiga. Falar em casa, velho, rotatória aprovada, Cachoeira. Tira mais linda, fica presente, Cachoeira. É estendido o pouso no 557, prossegue condições visuais e manterá 500 pés. Só uma coisa, só uma coisa, só uma coisa, só uma coisa. Teste bloqueado, Mike no meu alfa, 500 pés até o destino, estimado de pouso no 557, reporta livrando a CTR. Controle, o gol no 864, UFA, cruza 2000. O meu acho é bravo, sou os 26, frequência livre para nova cópia 121 no consolo. Sete, mantém a posição, aguarde, Eco Sanguíneo. Sanguíneo autorizado, decolagem, pista no 7, vento 100 graus, 10 nós. Flashback no 06, ou Xaner 6224. Xaner 6224, correção. Autorizado, 6254. Flashback acionamento no 06. Autorizado, Xaner. São Maria, obrigado. Alfa Tango Tango Torre 1 no 8, decimal 95, uma pouso. Alfa Tango Tango Torre 1 no 8, decimal 95, 3067, autorizado Salvador Guarulhos, 360, Rio Presulo 10, Piraí, DCD Umbade, Presulo 44, conforme. Decola pista no 0, curva direita, saída da El, Lida, Motiva. Controle Salvador 120-8, transpondo 5097, voo 2067. 120-8. da Mótica, curva direita após a decolagem, chame pronto, portão 10. Na 6213, utilizar a decolagem fechando 0, vento 120 graus, 90 nós. Iniciando o Oxa, 213. Tendo vento na 0, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, autorizado base para fechando 0, guardando instruções de pouso Alfa Tango Tango. Autorizada base para 0, Alfa Tango Tango, porta final baixada. Livre táxi, pátio, Índia, Alfa, até o ponto de espera. No ponto de espera 11895, ajuste no 095, boa viagem. Obrigado, 295, correio 15. Bom trabalho, bom final de semana. Quem é que dá certo? Essa é a 6213, boa tarde. Boa tarde, sobe 360, vou ali da 6213. 60, Leda, 6213, vamos lá. Pode ser que sair, prossiga. Cruz, 230, esquecida, 531 na planada. Chegada bom, que desce até o 050. Mais forte, desce aí. 050 aqui também. No 0, vento de 30 graus, 029. Livre povo, na zona, alfa, tá, tá. Tango Índia, informe a proa ideal para o destino. Legal, 280. 280, ciente autorizado a ascensão, direto destino, 080. Torne-se possível chamado para pouso. Gente, é um momento, nós estamos aí. 635, direita, som 12 na cima 11. Guardião 01, prosseguiu. Sim, o vento 130 graus 08 nós, autorizado da Ecológica para o Sul, Guardião 01. Só aí, Salvador, boa tarde, o 624 na espera, pronto. 624, boa, autorizado ali, mas deixa no zero. Fugindo, autorizado ali, decolar, no zero, vento 130 graus 08 nós. Sim, Matheus, livre em alinhar e decolar, pista 10, ouça, né, 6254. Aqui no 43. Autorizado, chame táxi, 2067. Zero, vai em área decolar, alojamento 254. Afirmo. Então, Salvador, na fora do solo, pro Açu, Guardião 01. Guardião 01, seguinte, pro fora da ponta, seguindo para o Sul, controle 20 da Sima 8, decolagem de 3 centros. Controle 20 da Sima 8, Guardião 01. Guardião 01? Guardião 01 no corredor, a check-in, você vai ver. Quando possível, a intenção é realizar um pouso no Parque Tecnológico na próxima linha paralela. Gente, o Guardião 01, prossiga literalmente, você aguarde, prossiga para o Parque Tecnológico. Vou parar, aguardar novas instruções, Guardião 01. Azul 4463, chama agora Ilhéus, 20 da Sima 1, serviço trabalho encerrado, mantenha o centro aí. Chama 254, segundo 238, controle 20 da Sima 8. 208, bom final de semana. Na via chegada desse hotel 050. Controle, Oceaner 62. 62, 54, circula na sua escuta. 254, sobe 360, voa Lida. 360 na proa de Lida, 6254, obrigado. A gente não vê uma coisa. Xana 6213, chama Recife, 1251, alterna 1-3-3-2-5, 6213. 331-3325, confirma? 1251-1-3-3-2-5. 251-1-3-3-2-5, 63. 2-1-3. Salvador, Papa Romeu, Bela, Patanco, posição 7, 21, 4. As 3804, via chegada Mares, essa é o 060. 060, 3804, poderia voltar? TAP negativo, mantenha a via chegada, 3804. Via chegada, 3804. Mike Fox X-Ray, desce para 2000 pés, autorizado LS, reporta final de 2015. Entre 2000, descendo para 2015, vai reportar estabilizado X-Ray. Cereza 2230 para sequenciamento de tráfego, voa Duna. Desce para 4000 pés, Nietzsche. Duna 4000, 2230. Boa noite, boa tarde, 2067, quanto era pronto? 2067, autorizado a linha de colapso no 0, retorno 140 graus, 089. Autorizado a linha decolada, 10, gol. Zero 01, controle. Quanto tempo sobrevoou? Raposo. Raposo, afirmativo. Tem contato visual com a aeronave na final próxima terra? Salvador Vitória, 340, viu para o Zulu 44. Decola pistão 0, curva direita da El Lida Pideve. Controle 120-8, transponder 5043-409. Mike Fox, X-Ray, reduz velocidade para 1709. 1970, reduzindo X-Ray. 5043, portão 2, chama para cá. Bravo, Alfa Tango, cópia. Prossiga, Bravo, Alfa Tango. Salvador Galeão, nível 080, conforme rota do plano de voo. Decola pista no 0, curva à direita. Saída Coral, controle 120-8. Transponder 5567, o Papa Romeu, Bravo Alfa Tango. Autorizado Galeão, 00, conforme o plano. De rota, decola da ONU 10, curva direita, do Coral, 1208, 567, para acionar a posição 71, Bravo Alfa Tango. Autorizado acionamento, chame pronto para o táxi. Chamar para o táxi, Alfa Tango. Prossiga, Romeu Oscar Bravo. Sobre Salvador, Gono 067, Dael. 067, via saída Dael, sobe 3000. 360, na Dael. Estou jogando, está junto para tentar me levar a pouso na final. 20-0. O controle é o Mike Fox X-Ray. Solicita, se possível, guarda presente base para pousar na 107, estamos visual. Boa fora? Para pouso na 107. Cancela o plano, confia. Afirmo, para mudança de regra. Os 45, curva esquerda, voa rotatória, desce no 1500 pés. Ok, rotatória 1500 pés, mais forte que também, obrigado. É 6254, chama agora Recife no 251, não termo no 3325, 6254. 251-3325, Xanem 6254, boa tarde. O L. Serra Whisky Delta Lima, por gentileza? consegue confirmar em que ponto aqui de Salvador ele se encontra ali, ponto? Pedindo autorização de reboque para a posição 14, remota 14. 0-2-5-2, relógio 4-6, 3-0, taxi-metro via pista, pode 6-12. Taxi-metro, taxi-metro, taxi-metro. Chame na saída do pátio 3. Ok. Opa, Romeu, Romeu, Cabral, contra a Salvador, Sierra, Whisky, Delta, Lima, 500 pés. Decola pátio 3, em coordenação com a torre 1895. Ingresso no corredor Axé, 500 pés. Controle no 208, transponde 0165, Romeu, Oscar Braco. Ok, esse ele ponto ele fica mais ou menos em que bairro aqui de Salvador? Ah, Motel Del Rey, ciente. Chame a torre 1895, ajuste no 095. Era 2581. Tente. Solo Bravo Alfa Tango, posição 7 para o TAC, com 04 a bordo, pelo menos 6 horas, alterna Macaé. Ok, Bravo Alfa Tango, livre táxi, pátio 3, pátio principal, Índia Alfa Tango, ponto de espera, no ponto de espera 1895, ajuste no 095, Bravo Alfa Tango. Alfa, ponte espera, 1285, livre, 3804. 3804. 2230, 2000 pés, livre LF, ajuste 1015. Tracop. Zero, copiou? Ah, negativo, senhor. 2000, seria 2015? Termo. Opa, 2015. Pode prosseguir a pesquisa, tá? 3204. 4 mil pés, com 1015 após os desvios, está autorizado voar Duna, 3804. 4 mil, 3204, voando Duna. Né? 563, esquerda, pois, confirme, está no quadro de autoridade. Tem, chama com o acionamento. Na final, embaixo travado, Mike Fox, Sector. O Mike Foxtrot X-Way, Netuno 40 graus 069, autorizado pouso, pista no 0, cogindo pista no 7. 7 livre pouso na 17, Mike Fox X-Way. Ok. Ok, Mike Foxtrot X-Way, Papá Romeu, Bravo, Alfa Tango, autorizado a linha decolar com o Bravo Tango, autorizado a linha decolar, pista no 0, vento 140 graus, 079. Autorizado a decolar, vento no 0, Bravo, Alfa Tango. Do Confirmando o Romeu, acho que é Bravo, tá? Mais 3? Autorizado o táxi, confirma, decola na intersecção Delta para sair cabeceira no 0 ou direto para o Tá autorizado, decola direto para o Ok, Cruaçu, litoral autorizado, direto para o Romeu, acho que é Bravo, Netuno 40 graus, 079, com a tradução. O Mike Fox Trotex 2, solo 50, que foi o Pat aqui. Livre táxi, não corre. Obrigado. Controle, gol 2067, pode voar moto? Solicite ao centro Recife Mote, vano 251, no alterno no 3325, 2067. 251, no 3325, boa tarde. Estabilizando visual, o passaria do 2230. Chama a torre agora 118.95. 118.95? Sim, 118.95. Boa tarde, bom trabalho. 3804, reduz 1.70. Reduzindo, 3804. 3230, final estabilizado. 2230, reporta checado. 30. Paulo Salvador, Rota Novembro Charlie. Prossiga. Estou agora na posição para partir para a posição 14. Ok, autorizado. Parquear até a remota 14, autorizado. Ok. Chegou Bravo, para sair para o sul, controle 2018. Bravo. Controle, Papá Romeu Bravo Alfa Tango. Salvador, contrário 2018, no Maracanã. Autorizado, Chantai. Alfa Tango. Controle, Salvador, Papá Romeu, Alfa Tango, conosco, seu horário, bolsa, controle inicial, inspiratoria, mantém quente. Mente, reporta na vertical, Romeu, meu cabral. Bravo. 67 já está pronto, só guardando a sua autorização. Autorizado, Salvador Brasília, 360, Pazulu 97, decola pista 90, curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Controle 120.8, transponder 5050, gol no 860. Sim, autorizado, 360 Brasília. O Brasil 97 agora leva 10 direito. 208, 50, 50, já está na 3 pronto para puxar o acionamento. Autorizado, chame pronto para o táxi. Vai chamar táxi com o 1867. Localizador, visual com a 10 para 3204. 804 com flex final e LS Rei, torre 118, 95. 295, 3204, obrigado. Papão Romeu Bravo, Alfa Tango, voe direto, posição coral. Posição coral, Bravo Alfa Tango.